Aqui é civilização negra. Por intermédio do Senhor Jesus Cristo, viemos pedir justiça. Justiça por homens, crianças e mulheres negras que continuam sendo alvo número um do sistema. Negra Maria, menina, vida de qualquer cidade aonde o chão secou. Fugindo da morte e da fome, resolveu tentar a sorte na cidade grande. Mas por azar o seu destino já estava selado. Foi iludida por um cara de pinta bacana, que a induziu vender seu corpo como a saída para mudar de vida e não sentir mais fome na cidade grande. A sua idade não sabia, nem queriam saber, porque ela era instrumento de mero prazer. Conhecida nas esquinas como prostituta mal. Escurecia, ela já ia pras ruas, se entregava, se dava a qualquer figura que pagasse para ver a sua pele nua. Mesmo de dia ou de noite, ou até no frio das madrugadas, ela estava sempre a andar pelas calçadas, vendendo seu corpo como se fosse objeto feito e criado somente pro sexo. Negra, negra Maria, pobre menina nas ruas da vida. Negra, negra Maria, pobre menina nas ruas da vida. Inocente a vadia em pouco tempo tornou, sobre o açoite e a mira de uma sociedade fria e calculista, onde a justiça que prego é ver em seres humanos se humilhando, se vendendo para sobreviver. E se eu for dizer para você tudo que eu penso da vida vivida, sofrida, desiludida, não só da pobre negra Maria, como de muitas meninas, mulheres que perdem a esperança de um dia ter uma família, um lar, uma criança para lhe abraçar quando chegar cansada de volta do serviço. Muitas não admitem, mas acham isso tão lindo. Infelizmente, homens, crianças e mulheres negras continuam se prostituindo. Eu pergunto até quando essas pessoas vão ser alvo número um do sistema. Eu não sei não, se liga aí meu irmão. Civilização negra lhe passa as ideias sem omitir os fatos, nem a verdade distorcida em que nós vivemos. Foi se vendendo então que ela teve a maior das decepções. Tristes canções ela ouvia nos quartos dos puteiros, gritos, gemidos, fingidos de gozo em troca de dinheiro. O poder financeiro é o que comanda a nação. Ela pergunta então, será meu Deus que pode haver uma vida tão infeliz assim? Longe da sua família, do seu lado sempre junto ali. Ela não acredita que várias minas de famílias ricas convivem ao seu lado, se vendendo por poucos trocados. Despreza as mordomias, critica a burguesia, prefere ser vadia, enquanto esta é a vida que ela não queria ter. Negra, negra Maria, pobre menina nas ruas da vida. Negra, negra Maria, pobre menina nas ruas da vida. Cansada de tanta injustiça, ela para e olha e não vê a hora do dia clarear pra poder dormir e esquecer dali a boca do lixo, o seu novo lar, o fundo do poço. Sujeiras e doenças para todos os lados, aborto e violência já virou rotina na mente dessa mina, isso é normal. Descrença e má fé ela ouvia sempre, mas nunca dava um passo sem olhar à frente. E de repente sente uma forte dor no peito, saudade do seu pai, sua mãe e todos seus irmãos. Não é mole não. Já faz algum tempo que ela não vê ninguém, porém saudade dela nenhum deles tem. Já sabe o que ela faz para ganhar dinheiro, da vida dela ele só tem dó, pena e desprezo. Ela decide então chegar de sofrimento, pega uma arma de fogo, tranca o quarto por dentro. E o fim dessa ideia, mano, eu lamento. Quantas não são as meninas, mulheres, que nasce, cresce e sobrevive na miséria da periferia. Meu Deus, que triste fim, nem ela mesmo pensava que fosse assim. É, que fosse assim. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Negra, negra Maria, pobre menina nas ruas da vida. Negra, negra Maria, pobre menina nas ruas da vida.